Mas eu prefiro sua. Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu. Só você sabe fazer do jeito que eu gosto. Só você que tem as manhas de me completar. Nenê, minha vida, com tanta dose e te malia. Nenê, minha vida, com tanta dose. Te malia, amor de minha vida. Ah, oh, oh, oh. O Washington brasileiro. Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua. Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu. Só você sabe fazer do jeito que eu gosto. Só você que tem as manhas de me completar. Nenê, minha vida, com tanta dose e te malia. Nenê, minha vida, com tanta dose e te malia. Nenê, minha vida, com tanta dose e te malia. Do jeito que eu gosto. Só você que tem a